apaixonado. É pra amar e arrochar, hein? Ainda bem que agora encontrei você. Eu realmente não sei o que eu fiz para merecer você. Porque ninguém dava nada por mim. Que nada eu não estava afim. Até desacreditei de mim. O meu coração já estava aposentado. Se nenhuma ilusão tenha sido maltratado, tudo se transformou. Agora você chegou. Você que me faz feliz. Você que me faz cantar assim. O meu coração já estava aposentado. Você que me faz feliz. Você que me faz cantar assim. Ainda bem que agora encontrei você. Eu realmente não sei o que eu fiz para merecer você. Porque ninguém dava nada por mim. Que nada eu não estava afim. Até desacreditei de mim. O meu coração já estava aposentado. Se nenhuma ilusão tenha sido maltratado, feliz, você que me faz cantar assim. O meu coração já estava aposentado. Se nenhuma ilusão tenha sido maltratado, tudo se transformou. Agora você chegou. Você que me faz feliz. Você que me faz cantar assim. Pra amar e arrochar, hein?